Café Brasil, com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil especial, daqueles que são compridos, mas que sempre trazem algo diferente. O programa de hoje não foi feito por mim, pelo Lala e pela Cissa. Ele traz dentro de si um outro podcast, o TelhaCast, com o Thiago Miro, a Kel Bonassoli e o Jota, que me convidaram para ser entrevistado na série Arquivo Confidencial. É uma espécie de esta é a sua vida dos podcasts. Essa citação é só para quem tem a minha idade, tá? Para começar, uma frase de ninguém menos que os Beatles na canção We Can Work It Out. A vida é muito curta e não há tempo para chateações e brigas, meu amigo. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E este programa chega até você com o apoio sempre essencial do Itaú Cultural, que sabe como ninguém que é na cultura que estão nossas raízes. Acesse o www.itaucultural.org.br e veja a infinidade de programas que o Itaú Cultural patrocina. Deve ter alguma coisa aí pertinho de você. E o exemplar desta semana do meu livro Nós que Invertemos as Coisas... Oh, meu, esse livro tá ficando cada dia mais atual, cara. Vai para Lenin Marques Colares, que comentou o programa Ordeira Anarquia. Meu nome é Lenin, e é só até aí que vai o meu socialismo, comunismo ou coletivismo compulsório. Sou socialista no nome porque não foi escolha minha, e gostaria que o pessoal que foi assistir o Faustão parasse de ler o meu comentário aqui. Ironia. Tenho 20 anos, sou filho de professora e órfão de pai, e ano passado cometi uma decisão difícil ao largar uma faculdade no quinto semestre, porque eu não aguentava mais estar rodeado de tanta mediocridade, irracionalidade, enrolação e incompetência. Onde pensar estava começando a ser ruim, e repetir discursos de livros pedagógicos ultrapassados era recompensado com notas boas. Este ano, eu presto vestibular novamente, mas dessa vez para um curso em que há mais possibilidade de encontrar pessoas competentes como colegas. Me emocionei logo no início do programa com a citação de Ayn Rand. Recentemente descobri a Ayn Rand ao ler um dos livros da coleção Guia Politicamente Incorreto da editora Leia, o livro que fala da filosofia. Em um texto de Luiz Felipe Pondé, fiquei extremamente curioso para ler o livro A Revolta de Atlas. Li muito rápido, porque fiquei absolutamente extasiado com as ideias da filósofa, que exaltava a razão e a liberdade acima de tudo, contrariando a imposição opressora da igualdade. Isso me levou a uma torrente de pesquisas, quando eu vi quem patrocinava a publicação do livro. E entre todos eles eu descobri o Instituto Mises Brasil. O livro As Seis Lições, do economista austríaco que deu nome ao instituto, já está a caminho de casa no momento em que lhe escrevo. Conheci o Café Brasil faz umas duas semanas, quando escutei o programa sobre Stairway to Heaven. E foi uma grande coincidência eu baixar este programa sobre a ordeira anarquia. Este ano, decidi recomeçar a minha vida. Meu plano é fazer relações internacionais pelos conteúdos estudados no curso. Mas o meu objetivo é a iniciativa privada. E encontrei no seu programa o estímulo à racionalidade que eu procurava. Enquanto eu escutava o Café Brasil 303, a minha cabeça ficou perto de um colapso devido ao fluxo de ideias que iam surgindo. Se eu fosse comentar tudo aqui, daria umas 10 páginas do Word. Contudo, eu quero agradecer pelo estímulo à reflexão e por divulgar ideias e pensadores tão brilhantes. Graças ao seu programa, descobri o Hayek e depois vi que está intimamente ligado com toda a ideologia liberal de Mises. Luciano, acredito que por iniciativas como a sua e de seus patrocinadores, ainda há esperança para os pocotós, o termo que eu aprendi aqui, que podem escutar o programa e fugir do senso comum. Mas o principal é que pessoas que às vezes já pensam por si só, mas começam a se afogar em meio a uma maioria pocotó, podem ser salvas, graças a essa boia salva-vidas que é o podcast Café Brasil. Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. A partir desse programa, passo a acompanhar vocês nesta caminhada rumo à luz e sou grato por me mostrarem o caminho. Só tenho um pedido. Gostaria que em algum programa você lesse a frase de Thomas Jefferson que eu leio todos os dias de manhã. Muito bem, muito bem. Então vamos aqui. Olha só que loucura no Café Brasil. A pedidos de Lenin, a frase de Thomas Jefferson. Joga fora todos os medos de preconceitos servis, sob os quais as mentes dos fracos se curvam. Coloca a razão firmemente no trono dela e apela ao tribunal dela para todos os fatos, todas as opiniões. Questiona com coragem até a existência de Deus, porque, se houver um, ele deve aprovar mais o respeito à razão que o medo cego. O Lenin ganhou um livro. Sabe por quê? Porque comentou o Café Brasil. E a promoção que dá um iPod Touch para os ouvintes, hein? Ela continua. É uma promoção da Nakata, a marca dos componentes de suspensão e direção para o seu carro. Preste atenção. Os preguiçosos não se mexeram. E nunca foi tão fácil ganhar um iPod Touch. Acesse o www.facebook.com/componentesnakata, o Nakata sempre com K, e siga as instruções da promoção. Cara, é muito fácil. De novo, www.facebook.com/componentesnakata. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Bem, vamos lá. O recheio deste programa é o próprio Telhacast, gravado e editado de uma maneira totalmente diferente do Café Brasil, num estilo de edição que transformou minha costumeira metralhadora verbal numa metralhadora giratória, cara. Mas eu acho que o conteúdo é legal. Dá uma perspectiva histórica de quem faz o Café Brasil e mostra um Luciano Pires fora do esquema deste programa. Com vocês, Telhacast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nai e estou aqui para lhe apresentar o último guerreiro a se juntar ao nosso exército telecastiano, o herói mais experiente de todos, aquele capaz de transformar o mundo em um lugar melhor, capaz de mudar as pessoas, de fazer suas mentes trabalharem e assim serem melhores combatentes. Saiba quem é ele agora no Telecast. Estamos começando mais um Telecast e hoje encerraremos a série Arquivo Confidencial de maneira épica. Se você caiu aqui de paraquedas neste episódio e não sabe do que a gente tá falando, saiba que essa série a gente entrevista os maiores podcasters do Brasil. Eu sou o Thiago e pra me ajudar hoje aqui eu tenho de São Paulo, Jota. Opa, estamos aí. E de Curitiba, Kel Bonassoli. Olá! Com muito prazer, a gente traz aqui um dos maiores podcasters brasileiros, escritor, cartunista, palestrante, alpinista, colunista, dono do portal Café Brasil. Seja muito bem-vindo, Luciano Pires. Ah, que bom estar aqui com vocês, mas isso é injusto, viu? O maior podcaster do Brasil é o Edu do Papo de Gordo. Eu já vi algum. Ele é o maior na altura, na largura e no diâmetro, em tudo isso. E bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite a vocês. Luciano, onde e quando você nasceu? Nasci em Bauru, interior de São Paulo, lá no distante ano de 1956. Por isso eu falo porta porco Fernando com o maior orgulho. Esse é dos meus, hein? Opa, estamos em casa, né? Taubaté, né? Isso, a cidade das lendas. Mas eu moro em São Paulo já há muito tempo, cara. Eu saí de Bauru com 19 anos e vim pra São Paulo, eu tô com 55, então faço a conta, né? Eu sou muito mais paulistano hoje do que sou bauruense, então, de certa forma, eu já corrigi um bocado dessa minha raiz, mas quando eu tô assim, leve, tranquilo, nervoso, o R aparece, né? No podcast vocês vão ouvir nervoso, prazer nervoso, assim é o podcast. Mas ao vivo é prazer e nervoso. Luciano, e assim, sua infância era uma realidade absurdamente da que a gente teve, pela diferença da idade. Como era a tua família nessa época, a vizinhança? Pô, cara, eu sou um dos raríssimos caras que você vai conhecer na sua vida que só viu uma televisão aos 10 anos de idade, cara. Porque naquela época eu tava em Bauru, no interior de São Paulo. A televisão chegou lá em Bauru em 1960 e quebradinho, né? Então eu fui ter uma televisão na minha casa com 10 anos de idade. E então você imagina, até esse momento, o que eu tinha? Era pé no chão, era briga de rua, era jogar futebol, era aquela infância que foi uma infância que já perdeu, passou há muito tempo, né? Videogame, essas loucuras todas que tem hoje aí, não tinha. Tinha nem indício disso, né? Uhum. Então eu tive realmente uma infância de subir em árvore, cair da árvore e experimentar todas as loucuras que era aquele contato que a gente tinha com a terra mesmo. Então foi uma infância bem legal, cara. Quando eu vejo as fotos hoje, é impressionante a diferença das minhas fotos para as fotos dos meus filhos, né? Eu com o pé no chão, imundo, cara. Não tem uma foto que eu tô limpo. Todas elas eu tô imundo, meu irmão mais imundo que eu. E era aquela coisa, era aquela loucura que dá uma é um tempo que não volta mais, né? Não tem mais como experimentar aquilo. E falando em tempo que não volta mais, qual que é a tua memória mais antiga, Luciano? A coisa mais lá pro fundo de quando você era mais novinho que você se recorda? Pô, sabe o que eu acho que é? Sou eu num corredor de um apartamento onde a gente morava, pilotando um jipinho, daquele jipinho de pedal. Mas é muito antigo isso. Eu acho que essa é a mais antiga que eu consigo recordar. Eu não sou muito bom de memória, não, viu? Eu sou meio péssimo de memória. Eu esqueço nomes, esqueço as pessoas, esqueço muita coisa. Eu fico mais centrado no atual. Então, pra recorrer, acho que essa é a mais antiga. E eu devia ter uns 3 anos de idade, talvez 2 anos de idade, alguma coisa assim. Além do carrinho de pedalinho, você brincava, jogava peão, brincava de Forte Apache, não sei, é da época, né? Como não, cara? Forte Apache era o sonho da molecada, era o videogame da época, né? E eu ganhei um da minha avó, cara. Então eu tinha ele completo, cara, com todos os bonequinhos, cowboys, índios, era uma loucura aquilo, cara. Então não tinha nenhum tipo de fuga pra qualquer coisa eletrônica, você tinha que se envolver com os brinquedos. Então era uma coisa muito tátil, né? Muito da imaginação, quer dizer, a gente tinha que construir os mundos nossos e a gente não entrava em mundo de ninguém, né? Ninguém trazia pra nós um mundo maluco pra eu entrar lá dentro e compartilhar as dificuldades desse mundo como é hoje em dia. Naquela época eu tinha que criar um mundo. Então realmente é um tipo de, diria assim, de raízes e de preparo que é muito diferente do preparo que existe hoje em dia. Que eu nem digo que é melhor, cara. Eu digo que é diferente. É totalmente diferente. Uhum, um Forte Apache e um Ferrorama fazia festa, né? Cara, eu sou anterior ao Ferrorama, bicho. Pra você ter uma ideia, cara, quando o Ferrama chegou eu já tava meio crescidinho, né? Mas era por aí, trenzinho elétrico, esse tipo de coisa fazia a sensação. Você tem irmãos? Tenho um irmão e uma irmã. Eu sou mais velho da turma lá. Eu tenho um irmão 3 anos mais novo que eu e uma irmã 5 anos mais nova que eu. Todos já casados, com filhos. E tenho meu pai e minha mãe vivos ainda, cara. Meu pai é vivos e ativos, né? Uhum, meu pai então você tinha com quem brincar? Tinha quem bater. Esse aqui é o bom. Naquela época a gente não brincava, a gente batia. Eu tinha 2 irmãos pra bater nos dois. Eu era o maior, eu batia nos dois. Né? Então, mesmo sabendo que a gente tem que viver cada tempo na sua época e aproveitar os instantes, você sente saudade dos teus tempos de criança? Ah, é claro. Eu acho que todo mundo sente, né? Não, independente da época. É o que eu sempre digo o seguinte, você nunca sente saudade de coisa ruim. Eu não conheço alguém que fala, pô, sinto saudade do sofrimento que eu tive. Não tem. Se a saudade aparece, será de alguma coisa que foi boa. Todo mundo tem saudade do tempo de criança. Não importa onde você tava. A menos que você apanhou da tua infância inteira, teve uma infância desgraçada, você não vai sentir saudades, né? Mas algumas coisas são bem legais. Então eu tenho muita saudade, lembro bastante daquilo tudo. E como eu sou de uma época, é muito interessante, meu pai era jornalista e ele tinha os amigos jornalistas numa época em que era muito raro você ter filmagem das coisas. Cara, e eu tenho o filme do meu primeiro aniversário, segundo aniversário, terceiro aniversário, tenho tudo isso registrado, né? Então eu tenho como recorrer a essas lembranças. Outro dia eu peguei e editei um desses filmes e botei no meu Facebook lá, eu fazendo um, dois, 2, 3, 4, 5 anos de idade. Poxa, cara, é uma viagem inacreditável, cara. Você olhar aquilo, pô, 90% de quem tá lá já morreu, né? Então e é uma coisa inacreditável. Você olhar pra uma festa de aniversário naquela época, comparar com uma festa de hoje em dia, cara, é outro planeta, bicho. Era outro planeta aqui. Luciano, você começou a trabalhar cedo? Comecei. Eu comecei com 15 anos de idade. Eu comecei como revisor num jornal do Diário de Bauru, lá em Bauru. Um jornal que era feito com sistema de linotipia, que vocês que são mais novos vão ter que recorrer à Wikipedia, né? Pra procurar lá, linotipo, e vão entender do que é que eu tô falando. Eu comecei lá como revisor no jornal. Depois disso, eu fui tradutor de inglês na Tilibra, uma indústria de cadernos, né? E tô aos 18 anos de idade. Aí eu vim pra São Paulo estudar. E tudo isso na adolescência ainda? Tudo isso em plena adolescência, fazendo, vivendo a vida. Fiquei em Bauru até os 18 anos completo e aos 19 eu tava em São Paulo, né? Então foi uma coisa curiosa, porque enquanto eu era criança eu tava em Bauru. Na hora que eu atingi a maturidade dos 18 anos, eu saí de lá e vim embora pra cá. Então eu tive uma quebra de links com a minha infância que foi um negócio brutal. Meus amigos ficaram todos pra lá e depois saíram mais tarde, né? Então meus amigos têm uma história que eu não consigo ter. Eles têm uma história dessa molecada de 18, 19, 20 anos amadurecendo em Bauru, e eu me descolei deles e vim amadurecer em São Paulo, né? Então tem um rompimento bastante forte nessas minhas memórias aí, que é meu rito de passagem, né? Do caipira do interior pro caipira aqui na capital. Quando foi que você teve sua primeira namorada? Minha primeira namorada foi lá em Bauru. O primeiro beijinho, foi, né? Foi com ela lá, primeiro foi em Bauru, a primeira namorada foi em Bauru, aquela coisa maluca, numa época em que o estômago saía pela boca de nervoso, de tremedeira. Você não pegava as minas naquela época, cara, lá pra chegar uma menina era um cara, tinha que cozinhar, cara, era coisa de meses, tinha aquela corte, era um negócio completamente diferente, né? Pra pegar na mão da menina era uma loucura. E eu consegui, arrumei uma namoradinha assim, daquela do beijinho de bituquinha, e ficou por isso mesmo, né? Essa menina morreu muito cedo, cara, morreu com 20 e poucos anos de idade. Caramba! Nossa, cara. É um desses traumas, cara, sabe? A tua primeira namorada teve uma parada cardíaca dirigindo o carro, bateu o carro e morreu. Isso com 20 e poucos anos, e aqui em São Paulo, né? Uma coisa assim, bem aquelas histórias malucas, né? É bem inusitado morrer de parada cardíaca aos 20 e poucos anos, e o resultado da morte não ser apenas... Exatamente, mas minhas histórias são todas assim, são todas malucas. Sabe como é que eu tirei carta a minha habilitação? Eu fui fazer o meu exame de habilitação lá em Bauru e fiz todos as minhas aulas numa autoescola, num dojinho, cara, que era um de dart pequenininho que tinha lá na época, e fiz todas as aulas. No dia de fazer o exame, você ficava parado dentro do carro, olhando pelo retrovisor os examinadores vindo e entrando nos carros do lado, né? Uhum. Então, cada examinador vindo, teu estômago rodia. A pressão, né? Cara, era uma loucura. Eu perdi acho que uns 8 quilos lá. E o cara veio, sentou no carro, sem muita palavra, virou pra mim e falou, pode sair. E eu saí com o carro e o cara anotando uma prancheta. Aí fiz uma curva, desci, fui andando, acelerando. Quando eu cheguei em cima de uma outra curva, que virava à direita, uma subida, o cara virou pra mim em cima da curva, vira agora aqui à direita. E eu fiz a curva e minha porta abriu, cara. Meio da curva, a minha porta abriu, e eu sem imaginar, né, com a mão direita eu tava segurando a direção, com a mão esquerda, ele gritou, vixe, eu peguei, puxei a porta e fechei. E parei o carro. E aí eu bati o ombro na porta e a porta abria. Eu fechava a porta e eu bati o ombro e a porta abria. O cara virou pra mim e falou, cara, esse carro não tem condição de fazer o exame, pode voltar. Aí eu voltei pra lá, parei, o cara desceu do carro, falei, bom, dancei, né, cara, vai levar mais um mês, vou começar tudo de novo. Dá uns 10 minutos, o cara volta lá, sentou do meu lado e falou o seguinte, ó, pelo que você fez na curva lá, eu vou te dar a carta. Eu não fiz nenhuma, eu não fiz baliza, eu não fiz nada daquelas coisas horríveis, nada disso, por um lance completamente inusitado, que foi uma porta abrir, eu na orelhada, eu puxar a porta com uma mão e segurar o carro com a outra. O cara, parabéns, vou te dar a carta de presente. A minha vida é cheia dessas histórias doidas aí, sabe? Sua carteira foi baseada no instinto de sobrevivência. Total, total. E ali me deu uma lição, né, que eu vi que as decisões que a gente toma na vida são assim, né, você pode fazer toda uma análise científica e lógica, mas na hora de tomar decisão é emoção, cara, sabe, eu vi pelo rabo do olho, a emoção, você vai lá, puxa, acabou, eu não sei o que vai acontecer, né, mas as decisões são sempre assim, é a emoção que vai definir no final das contas, né. Ô, Luciano, conta pra mim uma outra coisa que com certeza ninguém nunca ouviu, alguma história de briga que você teve na sua adolescência, né, aquela... Cara, eu tenho horror de briga, bicho, eu tenho horror de briga, eu faço o que for pra não entrar de briga, e eu só me lembro da minha primeira briga que eu tive na vida, que eu fui provocar briga, cara. Uma amigo de escola, um molequinho de escola, que eu tava aquela invocação da escola, eu falei, pô, eu vou pegar esse moleque na saída hoje. E eu devia ter o quê? 9, 10 anos de idade. E eu saquei que não era bullying, eu não sei, não me dava com o moleque, não tem uma razão de ser, não tem porquê, né? E aí eu saquei que o moleque não tava vindo, eu falei, pô, ele deu a volta na rua de cima pra não me encontrar. E eu subi e fui interceptar o moleque, cara. E peguei o moleque e rolei no chão com ele. Aí saiu um monte de coisa, gente do bar, foi lá, separaram a gente. Quando eu separou, eles foram pro lado, eu fui pro outro. E eu olhei no meu braço, eu tinha uma mordida no meu bíceps. Mordida mesmo. A marca saindo sangue. Cara, eu tenho essa cicatriz até hoje, bicho. No meu bíceps. Não. E eu nunca mais na minha vida briguei. Não entrei em briga nenhuma, que eu odeio. Não suporto isso. Naquela época eu não sei o que era aquilo, cara. Era coisa de moleque, né? Hoje e... você tem cachorro? Eu tenho. Tenho um cachorro, sim. Ah, tá. Não pegou trauma de mordida, né? Não tô. Eita, Jota. Não sei. Pode ser, ué. Mas é engraçado, cara. Eu vou olhar hoje, eu com 45 anos depois, e tem uma marquinha no meu braço de uma mordida que eu levei do moleque. É a primeira briga da minha vida. Luciano, uma história que você lembra, assim, inusitada, divertida, de trabalho. Putz, cara, de trabalho, bicho. Cara, tem milhares de histórias de trabalho. Tem algumas muito legais, alguns encontros que o trabalho me proporcionou. Então, quando eu estive em São Paulo aqui, que eu fui, eu trabalhei durante 26 anos como executivo numa multinacional de autopeças, né? E desses 26 anos, 12 anos eu fui diretor. Então, eu era auto-executivo de uma baita empresa de autopeças. E a área de comunicação era minha, eu tinha toda a área cultural comigo também. Então, eu pude promover uma série de ações culturais ali que me colocaram em contato com gente muito especial. Então, por exemplo, eu convivi durante meses com o Orlando Villas Boas, cara. E eu tive o privilégio de entrar na casa do cara, sentar na frente dele e ele abrindo uma caixa e tirando os documentos pra fora e mostrando pra mim, pô, isso aqui é uma carta que o Marechal Rondon me mandou, olha aqui a letra do Marechal. Caramba! Isso aqui é uma carta que a Rainha da Inglaterra me escreveu. Então, e eu convivi com esse cara, ele me contando as histórias e logo eu fui lançar um livro com ele, né? Então eu tive esse privilégio de conviver muito perto dele. Eu tive com os Fittipaldi, eu reconstruí os carros de corrida, o Cooper Sucker, o 1 e o 6, né? O primeiro carro de corrida feito no Brasil de Fórmula 1, eu fui lá e eu reconstruí os carros. Tive que conviver com o Wilson e com o Emerson Fittipaldi. Então eu tive mil experiências, assim, muito interessantes que em algum momento eu parava e falava, cara, que puta privilégio, né? De eu poder estar junto desses monstros aí, viajando com os caras, conversando com eles, trocando ideia e aprendendo um pouquinho, né? Então teve mil histórias aí e outras aí que eu não vou lembrar agora desse monte de coisa, né? Cara, eu tenho tempo de estrada, bicho. Tenho muito tempo de estrada, bicho. Então história pra contar é o que não falta. Conta um pouquinho de como foi que você decidiu fazer a faculdade, né? Que você optou pelo curso e falou, vou seguir essa carreira. Então, eu desde moleque, eu não, desde assim, da mais, como se diz no meu tempo, né? Da mais tenra infância, eu desenho, cara. Meu negócio é desenhar. Eu desenhava, eu era o moleque da turma que ficava todo mundo em volta na hora do intervalo, eu desenhando, a molecada toda olhando, eu fazendo desenho de professor e tudo mais. Então, desenho eu no quadro também? Fazia desenho desenhava no quadro? Desenhava onde? Onde pintasse eu tava desenhando, né? Tinha um papel e uma caneta na mão, um giz, eu tava desenhando, né? Uhum. E eu achei que por isso eu podia me tornar um cartunista. E eu queria fazer isso, cara. Então eu cresci com o Pasquim, com o jornal Pasquim, com aqueles baita cartunistas brasileiros, com o Ziraldo, com o Enfio. Pô, todos aquela turma daquela época. E eu me bebia muito dessa fonte e eu achei que eu podia ser e comecei a me dedicar ao cartoon, sabe? De ir atrás do Nanquim, de começar a fazer. E eu decidi que eu ia fazer isso na minha vida. Então eu me formei no Colégio Técnico de Eletrônica em Bauru, que era a moda na época que a molecada fazia, né? E aí chegou a hora da universidade. Então eu tomei a decisão. Ou eu fazia engenharia elétrica em Bauru, e um dia eu tava folheando um jornal, o Diário de São Paulo, encontrei um anúncio da Universidade Mackenzie em São Paulo, propondo um curso de comunicação visual, cara. Aí falei pro meu pai, falei, ó, eu acho que meu lance é a comunicação visual. Então eu prestei a faculdade, o vestibular em Bauru, passei pra engenharia elétrica, e prestei em São Paulo, e passei pra comunicação visual. Aí meu pai virou pra mim e falou, ó, vamos fazer um acordo aí. Se você ficar em Bauru, eu te dou um carro, e você fica na boa aqui. Se você quiser ir pra São Paulo, você vai por conta própria, né? Não vai ter carro, nada. E eu acabei escolhendo São Paulo, não me perguntem por quê, mas são aqueles momentos de definição na vida da gente que você não sabe de onde vem. Eu não tinha por que vir pra cá. Nenhum amigo meu veio. Eu tinha uma namorada, que hoje é minha esposa, lá em Bauru, há 2 anos já. E meu pai ia me dar um carro. Eu nunca morei longe da minha família. Eu me dava super bem com a família inteira. Eu não tinha nenhuma razão pra ter saído de Bauru. E na hora H eu falei, cara, eu vou. Porque eu tenho o espírito de mergulhar, cara. Se você me der, ó, 2 caminhos e um caminho foi espinhoso e desgraçado, eu vou no espinhoso. Se você me der um problema pra resolver e eu vou pela solução mais encrencada, pelo jeito mais difícil. Isso é uma característica que eu sempre tive. Eu não quero moleza, sabe? E acho que lá pintou isso. Eu vou pra São Paulo, cara. E do dia pra noite, meu pai pega, aluga um quarto numa casa de família do lado do Mackenzie e eu chego aqui, cara, com 18 pra 19 anos de idade, sem nunca ter morado fora da minha casa, pra começar a viver uma vida em São Paulo, estudar comunicação visual no Mackenzie. A achando que saindo do Mackenzie eu teria um diploma que me permitiria ser um grande artista gráfico brasileiro, né? Então o que te atrai é o desafio, realmente. Ah, puta, eu sou alucinado, eu sou completamente enlouquecido com o desafio. Se quer crescer, vira pra mim e fala que eu não consigo fazer. Fala que não vai dar, que você vai ver o que acontece, cara. Eu faço loucuras e vou lá pra provar que dá pra fazer, né? E falando em loucuras e desafios, você subiu o Monte Everest. É, eu não subi o Everest, né? Eu fui até o campo base dele lá, que fica a 5.600 metros de altura, 15 dias a caminhada na neve e no gelo, mas... Ah, também só a parte básica, né? É, os loucos vão pra 8.850. Eu fui até 5.600 e tava bom demais, né? Eu vim pra cá, estudei, me formei no Mackenzie, saí de lá com diploma de comunicador visual. Foi uma experiência fascinante, porque o que aconteceu? Dos 18, 19 anos que eu cheguei aqui, até eu me formar aos 23 para 24, eu tava distante da minha família, distante da namorada, vivendo num mundo completamente diferente do meu. Eu caí no meio da molecada de São Paulo, eu era um cara do interior, cara. Eu cheguei aqui cantando Benito de Paula. Eu adorava Benito de Paula, cara. Eu adorava essas coisinhas do interior, cara. Quando eu cheguei aqui, o lance era Clube da Esquina, cara. Era Gonzaguinha. Era um mundo absolutamente distinto de tudo aquilo que eu tinha vivido, né? E eu caí e fui me encaixar nesse mundo. E eu me dei super bem ali, né? Porque eu era um garotão do interior, então eu não tinha maldade nenhuma. Era um cara super, como é que eu vou dizer? Sem nenhum tipo de sacanagem. E eu caí numa turma que era parecida comigo, cara. Mesmo sendo pessoal de São Paulo, era todo mundo gente fina, não tinha droga, nenhum momento teve nada, cara, não tinha droga no meio, não tinha confusão, era tudo de família. E foi sem querer, cara, que eu fui cair num curso que tinha tudo pra ser, pra virar minha cabeça, né? E ali eu acabei entrando nesse esquema de São Paulo. Então eu tava em São Paulo, eu era o editor do jornal do Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Mackenzie, em 1977, quando tava quebrando o pau, cara, estudante apanhando da polícia, Erasmo Dias mandando prender, aquela confusão toda, greve no ABC, o Lula surgindo, aquela confusão toda, eu tava no meio do furacão, né? Com 23 anos de idade, com os hormônios à flor da pele, com aquela vontade de fazer acontecer, contestador e tudo mais. Então, pra mim, foi uma experiência fantástica, né? Sair daquela base do interior e cair no fogo alto da capital, né? Isso me deu uma certa flexibilidade e ajudou bastante na decisão do que eu ia fazer lá pra frente. Você teve mudanças na sua carreira. É, então, eu saí de lá e aí juntei com meus amigos da escola, montamos um estúdio de comunicação. Esse estúdio de comunicação era um estúdio de arte, né? A gente fazia arte para uma série de coisas. E aí passou o tempo, a gente desmanchou essa sociedade, eu fiquei com outro amigo, nós montamos uma pequena agência de publicidade que cresceu, virou uma agência legal, mas, cara, cheio de sócios, eu me enchi o saco dos sócios. E aí eu casei. 1982 eu casei. Não, 81 eu casei. Já numa situação muito ruim com meus sócios, não ganhava dinheiro, só tinha encheção de saco, eu pego, chuto o pau da barraca falando, não vou mais. E um belo dia saí. Larguei a sociedade e fiquei, ao Deus dará, fazendo frila. Descobri que eu não ia ganhar dinheiro como cartunista em lugar nenhum e fui procurar um emprego numa empresa, onde eu falei, eu vou entrar numa empresa tradicional, vou carimbar minha carteira, tô recém-casado, vou ficar ali uns 2 ou 3 anos, me estabelecer um pouquinho, aí eu saio da empresa e vou tratar da minha vida para ser um cartunista, né? Uhum. Bom, durou 26 anos isso. A empresa que eu entrei, eu fiquei 26 anos lá dentro, construí uma baita carreira na área de marketing, entrei como desenhista de catálogo, saí como diretor de comunicação corporativa, né? E construí uma carreira assim também. Outra coisa, tinha tudo pra dar errado, porque eu tava numa indústria de autopeças, uma empresa fundada por engenheiro, conduzida por engenheiros, e eu era um cara de comunicação. Cara, imagina, eu era cartunista, bicho. Como é que você vai botar um executivo de terno e gravata, cartunista, sentado numa mesa, cheio de executivo de matemática, de engenharia e tudo mais? Não podia dar certo, né? Não tinha como dar certo. E eu acho que exatamente essa visão completamente fora da caixinha que fez com que desse certo. Então, deu tão certo que o dia que eu cheguei no topo da carreira da gerência, eles tiveram que criar uma diretoria pra me acomodar, porque senão eu ia sair da empresa, né? E ali eu fiquei. Fiquei então 12 anos como diretor. Cara, pintei e bordei, porque eu era o cara que dava as cartas, eu inventava as histórias, eu criei mundos e fundos, fiz ações de marketing fabulosas, editei livro, cara, fiz ações culturais, eu pintei e bordei ali, né? Foi um período da minha vida que foi extremamente produtivo, trabalhando pra empresa, ou seja, eu era um executivo, dando 150% do meu tempo pra essa parte como executivo, né? E aí a Kel deu a dica aí até meados dos anos 90, quando as coisas começam a mudar. Quando muda o sistema, aí a empresa era uma empresa brasileira com capital americano, os americanos vieram pra cá, compraram tudo que faltava da empresa e a empresa virou uma multinacional. E aí mudou tudo, né, cara? Mudou o sistema de trabalho, mudou a relação de chefia, perdemos a autonomia barbaramente e o que era uma tremenda curtição começou a ficar um saco, né? E foi nesse período, lá pra 94, 95, 96, que eu comecei a imaginar que talvez o meu futuro não fosse na empresa, né? E o cúmulo disso foi no final dos anos 90, quando eu tava com o saco na lua, tinha mudado muita coisa ali pra 98, 99, tinha mudado tudo, tava tão ruim que teve um dia que eu parei e falei, cara, eu tenho que dar um time aqui. Tirei 30 dias de férias e fui pro Everest, cara. E aí eu fiz uma caminhada de 15 dias, onde eu repensei a minha vida inteira, pensei o que eu tinha feito até então, o que que eu ia fazer lá pra frente, e dali pra frente, cara, quando eu voltei, botei os pés no Brasil, eu falei, bom, agora o bicho vai começar a comer, né? E aí nasce todo esse rolo que vocês acabaram me conhecendo por causa do tudo que aconteceu depois da viagem do Everest. Que você tirou 30 dias e Sim. foi esfriar a cabeça, né? Pois é, cara, foram 30 dias e eu falei, cara, tem que ser um negócio inusitado, eu não vou tirar 30 dias pra ir passear na Europa, cara, eu quero fazer um negócio fora da casinha. E o Everest era um sonho super antigo, cara, eu peguei, dei uma pesquisada, falei, pô, dá pra ir, eu vou. E botei a mochila nas costas e fui daquele jeito, cara, eu fui na pior condição possível. Quer dizer, como é que vai ser legal eu ir? Pô, vai ser legal se eu for sozinho, se eu entrar num grupo americano falando em inglês e só eu falando em português. Então eu fui buscando essas alternativas, saí daqui e fui sozinho, cara, eu conheci os caras, meus colegas de pista, né, da trilha, eu conheci no jantar na noite e no dia seguinte nós estávamos entrando na trilha com mochila nas costas, né, e todo mundo falando inglês e só eu em português ali, sozinho no meio da bagunça, né. Mas foi fantástico, cara, foi fantástico, foi muito legal, foi uma daquelas decisões que a gente toma na vida e fala, cara, eu não sei de onde veio, mas foi uma daquelas que vira o ângulo da vida da gente, né. É muito complicado subir, o processo é complicado? Ah, é uma grande aventura que tem uma demanda física importante, né, que se você não tomar cuidado, você morre, mas basicamente o que você tem que fazer é tomar os cuidados que eles se sugerem. Não tem nenhuma loucura, porque eu não fui pra zona da morte, né? Eu tava num lugar que dá, se você bobear, onde eu fui, você morre. Dá pra morrer lá, é fácil morrer lá, né? Mas eu não fui pra zona da morte, que é aquele lugar onde você tá constantemente em risco de vida. Eu fui num lugar que, desde que você esteja com tudo controlado, você tá acompanhando a sua aclimatação, você tá tomando os cuidados na trilha, tudo, você consegue ir e voltar ileso sem problema, né? Há um risco todo lá, pra mim, que era um cara absolutamente urbano, aquilo era uma loucura quadrangular, né, cara? Era completamente fora da casinha. Eu não tinha absolutamente nenhuma experiência de viagem de aventura pra lugar nenhum, mochila nas costas, só quando eu fui escoteiro lá em Bauru, né? E aquilo foi... E eu tinha 43 anos de idade, quer dizer, não era um moleque, né? Eu era um tiozinho, cara, casado, com filho, com emprego, com família, com tudo montadinho. Então, foi realmente uma quebra de paradigmas aí sem tamanho, que me ajudou muito a repensar o que eu ia fazer pela frente, né? Quer dizer, foi uma lição. Quando eu voltei pro Brasil e falei, cara, se eu fiz essa doideira aos 43 anos de idade, eu posso fazer o que eu quiser. Portanto, vou voltar a desenhar, vou voltar a escrever e vou começar a fazer um outro tipo de atitude aí, que vai ser, além de eu ser um competente diretor de comunicação de uma grande indústria de autopeças, eu vou fazer outra coisa. E eu voltei, então, a desenhar e a escrever e comecei a usar a internet. Aí começa a bagunça, cara. Foi nessa época que você começou com as palestras também? Foi um pouquinho depois, né? A palestra eu comecei... Não, desculpe, foi antes disso aí. A palestra eu comecei a fazer em 93, 94, dentro da empresa. Fazendo pro meu pessoal, pra minha turminha, e de repente pra alguns clientes, e assim foi. E eu fui ficando... Ficou interessante, era um negócio legal de fazer tudo. Até que um dia, eu fui convidado por uma entidade do segmento automotivo pra fazer uma palestra num evento que eles estavam promovendo, que tinha várias palestras, né? E eu fui fazer e foi um sucesso, cara. Aí eu falei, pô, talvez eu seja bom nisso, né? Eu acho que pode ser que eu seja bom nisso aí. Isso pode vir a ser uma alternativa pra mim lá no futuro, mas nunca pensei seriamente. Né? E uma vez, acho que em 1980 e alguma coisa, eu fui num grande evento e assisti o professor Marins fazendo uma palestra, cara, e fiquei encantado com aquilo, cara. Falei, cara, que coisa doida, como é que esse cara faz isso? E ele fazendo uma palestra normal com a turma lá, né? Mas nunca passou pela minha cabeça que eu viria a ser um profissional de palestra. Isso só veio a acontecer mais lá pra frente, depois que eu voltei do Everest, que aí eu já tava fazendo algumas palestras, assim, mais por diversão, mas quando eu voltei do Everest, aí o bicho pegou, cara, porque aí eu vim, comprei uma briga, a briga pelo desenvolvimento do Brasil, comecei a escrever uns artigos, publicar pela internet, comecei a ler artigo no programa de rádio, criei o meu primeiro site, aí a coisa começou a crescer e as palestras começaram a ser demandadas, até um dia eu fui chamado pelo pessoal de uma rádio pra ir fazer uma palestra num puta evento pra 3 mil pessoas, numa casa de shows aqui em São Paulo, gigantesca, e eu ia dividir o palco com os maiores caras do Brasil, cara, ia ter Chine Achique, ia ter Marins, estavam todos eles lá, e no meio desses caras eu. E eu fui, fiz minha palestra lá, o Brasileiros Pocotó, e fui aplaudido em pé, cara. Aí quando eu saí de lá, eu falei, pô, velho, peraí, eu acho que eu consigo jogar na primeira divisão, cara, então vamos deixar essa coisa séria, né? E a partir daí é que eu entrei de cabeça, então, me preparando pra fazer uma segunda carreira, que seria a carreira depois da empresa onde eu tava, como um palestrante. E tô parada. We'll be right back. Livros, Luciano. Como foi que você decidiu fazer o primeiro livro? Então, o meu primeiro livro eu fiz quando eu tava na empresa ainda, né? Eu tive uma ideia lá. A gente dava um brinde de final de ano, os caras do RH faziam lá uns cartões de Natal. Um belo dia eu fui lá, meti a mão no cartão, falei, quem vai fazer sou eu. E um dia, ouvindo o meu irmão contar uma história de uns ninhais, que é um aglomerado de pássaros no Pantanal, ele contou uma história tão fantástica que eu falei, putz, eu quero conhecer esse lugar. Aí consegui vender pra empresa a ideia de fazer um calendário com fotografias do Pantanal de Mato Grosso. E adivinha quem é que ia lá acompanhar as fotos? Evidentemente que eu fui, né? É. Fui junto com a equipe, montamos, fomos pra lá, batemos as fotos. Quando eu voltei, eu tinha um material tão grande que eu fiz um livro, cara, chamado Ninhal, editado pela empresa e virou o brinde de final de ano, foi o livro. Foi o primeiro livro que eu escrevi. Depois eu gostei da história, montei um segundo livro chamado Lendas Brasileiras, onde eu reescrevi 18 lendas brasileiras e também lancei pela empresa, né? E aí, quando eu voltei do Everest, eu fiz o terceiro livro, que aí foi um livro comercial mesmo. Eu escrevi um livro chamado Meu Everest, que aí eu entrei no mercado de livros mesmo, né? E lancei esse livro em 2002, se eu não me engano. Um livro muito legal, cara. Ficou super legal e vendeu bastante. Puta, eu fui pra tudo quanto é lugar. Fui entrevistado num monte de programa de televisão, entre mais, com a história do Everest, né? E pouco depois, eu comecei com essa história, então, do Pocotó, sabe? Vamos despocotizar o Brasil, né? Eu assisto uma apresentação inesquecível da Eguinha Pocotó, da Lacraia, do MC Serginho, em horário nobre na televisão. Saio de lá e escrevo um artigo indignado chamado Eguinha Pocotó, onde eu discutia, falava, cara, será que não tem nada melhor pra mostrar num domingo à noite em rede nacional de televisão, né? Esse artigo é lido numa rádio em São Paulo, Irineu Toledo aqui em São Paulo, e vai pro Brasil inteirinho, explode minha caixa postal, explode a caixa postal da rádio, de um monte de gente comentando o artigo. Eu falei, putz, cara, tem uma linha de pensamento muito legal aí, que é combater essa mediocrização. E aí eu defino minha linha de trabalho, né? Escrevo um outro livro chamado Brasileiros Pocotó, reflexões sobre a mediocridade que assola o Brasil, lanço a palestra do Brasileiros Pocotó, e aí pega fogo, cara. Dali pra frente foi um... não acabou mais. Aí começou a ser demandado, o site cresceu, um monte de gente veio visitar, né? E eu acabei, assim, uma semana eu tinha 2.500 pessoas inscritas no site, recebendo os artigos de final de semana, né? De sexta-feira. E o livro Brasileiros Pocotó te levou, inclusive, pro programa do Jô. Foi, fui parar no Jô lá. Fui pra muitos lugares. O livro, parece que ele chegou numa hora certa, né? Tinha uma carência muito grande sobre essa discussão, e eu peguei, entrei com o livro caiu como uma bomba. Foi uma espécie de manifesto, né? E embora ele tenha sido lançado por uma... eu lancei por uma editora que não tinha nome, nunca tinha lançado o livro, foi o primeiro livro que ela fez. Lancei junto com os caras do programa de rádio, e o livro explodiu de vender, cara. Vendeu, assim, 18 mil exemplares em 2 meses, né? O que no Brasil é um absurdo, né? Principalmente sem distribuição. E dali pra frente, eu comecei a, então, desenhar todo o meu trabalho nessa função. Falei, o meu trabalho é desemburrecer o Brasil. Então, se eu for fazer um cartoon, é pra desemburrecer o Brasil. Eu vou escrever um artigo pra desemburrecer o Brasil. Vou fazer uma palestra pra desemburrecer o Brasil. E a coisa foi crescendo e foi ampliando. Fui parar na rádio, né? Acabei virando colunista de programa de rádio aqui em São Paulo. Tô até hoje na Transamérica de manhã. E aí as coisas foram se multiplicando, né? E ao mesmo tempo eu era o diretor da empresa. Então eu tava conduzindo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha uma atuação extra ao meu mundo profissional como executivo da empresa e crescendo cada vez mais, né? Até que em 2008, com 52 anos de idade, aí eu vi que a coisa não ia rolar mais na empresa, tinha chegado no limite, não dava mais. Eu saí da empresa e mergulhei de cabeça no Café Brasil Editorial, tocando então um projeto pessoal meu, que é a minha própria empresa, meu próprio negócio. Eu virei um empreendedor brasileiro. Os seus livros, eles estão disponíveis em qualquer livraria no Brasil? Ele tem esse alcance? Eles estão disponíveis. O Meu Everest, o Brasileiros Pocotó, e o terceiro livro que eu escrevi depois dessa série comercial, que foi o Nós que Invertemos as Coisas, estão disponíveis, mas você não vai achar em lugar nenhum, porque eu não tenho editora grande, os livros são antigos. Então, se você for na Saraiva e consultar, todos têm. Se você pedir o livro, ele não tem. Ele vai dizer pra você encomendar, que ele vai... então ele vai vir buscar comigo um exemplar pra entregar pra você. Eu vou pagar mais caro pra mandar o motoqueiro levar o exemplar do que vou ganhar com o livro. Agora, se você entrar no meu site, estão todos à venda lá, dá pra comprar pelo site, na boa. Um dos grandes desbundes da minha vida, ou as grandes brochadas que eu tive na vida, foi essa questão do mercado editorial brasileiro, cara. É terrível, eu fiquei tão, como é que eu vou dizer vocês, tão chateado com esse negócio do livro, que eu tirei o livro da frente como uma preocupação. Falei, cara, eu vou continuar fazendo o livro por uma questão de ter o produto e de poder fazer um marketing em cima dele. Agora, vender, cara, esquece. Se vender, vender, se não vender, não vendeu, porque não há nenhum controle sobre o que tipo de coisa você vai conseguir botar no mercado. Tem livros fabulosos que não vendem merda nenhuma e tem lixos fenomenais que vendem milhões e você vai analisar o que é, não tem lógica, cara. É um negócio completamente maluco, né? Então, se você for se preocupar com isso, você enlouquece. Aí eu peguei, tirei da cabeça e falei, eu vou fazer livro pra fazer marketing. Meus livros são um grande marketing. Não ganho picas com livro. Eu ganho é barulho, falatório, conversa, gente lendo e um baita produto pra mostrar, porque ele traz um grande prestígio, né? Mas dinheiro que é bom, nada. Por causa do teu livro, você foi no Jô, né? Eu queria saber, acho que já perguntaram isso pra você, mas eu queria saber o que, que tem na caneca. Água. É simples assim? É simples assim, não tem nada demais. Né? Tem água, só tem água na caneca, nada demais. É uma loucura, cara, um programa que vai ao ar, dá um resultado tremendo, bicho, me explodiu, tirou do ar o meu site, né? Meu site caiu do ar duas vezes, saiu do ar duas vezes por causa de minha aparição na televisão. Uma foi no Jô e a outra foi na Hebe Camargo. Eu fui na Hebe, cara, deu um pico de audiência no site com uma coisa louca, que o site teve que parar lá pelas tantas, né? E o Jô também foi. Eu não gosto da entrevista do Jô, é uma entrevista ruim, não rolou legal, não teve química minha com o Jô, pelo contrário, foi uma pegação de pé lá, foi um saco, eu saí de lá puto da vida, né? E se você entrar no meu site, você vai ver a entrevista minha com o Juca Kfouri, que é maravilhosa. A entrevista com a Marília Gabriela é fantástica. Eu tenho todas as entrevistas no site. E dá pra ver claramente a diferença de um pra outro, né? Quer dizer, o Jô é um entertainer, né? Ele é o espetáculo. Os outros são jornalistas, né? Botam o entrevistado e arrancam do entrevistado tudo aquilo que ele tem pra dar. O Jô faz gracinha. É, então, foi bastante decepcionante do ponto de vista do conteúdo que eu tinha pra entregar no Jô. Eu não consegui entregar quase nada. Né? Em compensação, nos outros, foi uma festa, cara. Eles foram cutucar e acabou. O do Juca Kfouri é fantástica. Eu começo a falar do Everest e terminamos falando de eleição de presidente no Brasil. É uma loucura, cara, porque vai dando vazão ao conteúdo, né? No Jô não tem como, cara. O Jô tem que parar pra fazer a piadinha, tem que brincar. Se você fala um negócio meio sério, ele vai te quebra a perna. Então foi bastante incômodo, mas deu um resultado tremendo, Jô. Lembrando pra você, ouvinte, que todos os links de vídeos, entrevistas, do site, livros, vão estar tudo aí no post. Esse é o Telhacast. Olha, isso serve de vinheta, né? E você recentemente estava debatendo a necessidade de colocar os seus livros em versão digital também. Você teve um pouco de dificuldade para conseguir isso. Eu lembro que você comentou nos seus programas. É, na verdade eu fui um pouco além disso aí, né? Porque eu comecei a mexer pelo digital. O livro digital ainda é um papo furado. Isso é conversa. É conversa pra boi dormir. É meia dúzia de caras que estão lendo, tem meia dúzia de livro vendendo e não tem número, não tem. Não, esqueça, esse negócio não vende. Vai vender daqui a pouco. Hoje ele é nada, não vale o investimento. Quem tá fazendo pra dizer, olha, eu cheguei, eu estou aqui, vou um dia ganhar dinheiro com isso. Mas não há. Ou você é uma Amazon que arrebenta e faz acontecer, ou você não é nada, né? E no Brasil, o livro digital ainda é piada. Isso aí é conversa. É amador, a maioria absoluta do que tem aí são PDFs colocados pra download, que não tem nada a ver com o livro digital. E eu tava querendo passar os meus pra digital pra ter a chance de fazer a coisa mais fantástica do digital, que é ter custo de distribuição zero. Esse é o nome do jogo, né? Qual é o grande lance do livro digital? Custo de distribuição zero. Você não vai pagar 55% do preço de capa pra botar o livro num caminhão e mandar pra casa do cacete. Então esse é o grande lance, é a flexibilidade de você ter 25, 30, 5 mil livros dentro do aparelho, poder carregar pra onde quiser, que ele tem um conforto muito grande. Mas isso é muito novo ainda, né? Não tem massa crítica pra isso. E eu comecei a mexer nos meus e fui procurar os brasileiros que estão fazendo, cara, e aí comecei a ouvir chute de tudo quanto é lado, cara, papo furado, conversa, cobrando o cara. Um dia eu me enchi o saco, falei, quer saber de uma coisa, cara? Mergulhei na internet, fui fazer uma pesquisa, arrumei um fornecedor nos Estados Unidos e botei meu primeiro livro, botei o Everest na Amazon, quer dizer, no sistema da Amazon e também no e-book, que é o sistema que os outros têm, né? Que foi uma transição de um livro, ainda não é um e-book na acepção da palavra, porque eu mandei pra eles o arquivo em PDF, uhum. E eles converteram pra e-book legal, muito bem convertido. Mas não foi um livro pensado pra ser um e-book. No entanto, ele tá lá, cara. Eu sou um dos raríssimos livros brasileiros na Amazon. Eu já tô lá. Tô nesse momento revisando o Nós, que vai sair também na Amazon e nas brasileiras, né? O Nós, que é o teu último livro lançado. Isso. E assim, Luciano, eu admiro muito essa tua iniciativa, porque hoje, realmente, os e-readers, eles não são populares. Há uma conversa de que a Amazon pretende trazer e-reader subsidiado por um valor que vai ser mais acessível. Então, você é um visionário. Você já tá preparado para uma coisa que vem. E como você falou, tá, num primeiro momento não foi pensado para isso, já que o sistema te permite utilizar a interatividade e a animação nesse sistema. Sim. Que você converteu. Mas uma coisa que talvez você não tenha percebido, e você você está dando também para as pessoas com a versão digital é acessibilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual tem a possibilidade agora de comprar o seu livro na versão digital, colocar para um leitor de tela e ouvir o seu livro. Bem, isso, essas são as consequências que a tecnologia está trazendo para essa coisa que é muito nova. Quer dizer, eu, lamentavelmente, eu nasci 20 anos antes do que eu devia ter nascido. Eu gostaria de ter nascido 20 anos na frente, porque aí eu ia pegar essas coisas a mil por hora. Eu tô pegando a nascente disso, né? Tá tudo começando. Então, nesse momento, o que tá acontecendo? Tudo custa. Eu paguei pra fazer o livro e digital e não vou ver esse dinheiro de volta porque ele não vai vender o volume tal que me devolva o dinheiro que eu gastei ali. Não vai. Eu não tenho nenhum tipo de expectativa de que não vai vender. Não vai porque tá no começo. Quando começar o negócio pegar fogo, aí vão vir os blockbusters, a turma vai comprar blockbusters e vai ficar assim. E será sempre uma minoria que vai ter acesso a esse tipo de coisa, né? Nunca vai ser a massa, né? Mas o fato de ter ali, de fazer a experiência, de fazer a conversão, de estar aprendendo, cara, de ter essas demonstrações de um produto novo, nascente, cara, pô, de pegar, entrar em contato com um cara de Seul, hoje, cara, um cara de Seul entrou em contato comigo e tá comprando meu livro em Seul, cara. Se ele comprasse ontem, eu teria que mandar pra ele pelo correio, essa merda ia custar um caminhão de dinheiro, cara. Agora ele ligou pra mim, cara, toma um link aí, pô, foi lá na Amazon, comprou o livro e tá lendo o livro em Seul. Cara, isso é fantástico, né? É maravilhoso, né? Mas é um alcance que a tecnologia vai trazer e que a gente vai assistir lá pela frente. O que eu tô preocupado agora é dizer o seguinte, cara, eu tenho conteúdo na minha mão. O que que eu tenho obrigação de fazer? Disponibilizar esse conteúdo pelo maior número possível de veículos disponíveis. O que aparecer, eu vou ter que botar. Eu vou ter que botar pra fazer. Porque o conteúdo que é o mais difícil, ele existe. Ele foi... Pô, o livro foi escrito, cara. Doeu de montão. Tá pronto. Qual é o problema de eu disponibilizar ele em audiolivro? Vou gravar agora o audiolivro do Everest também, né? Então, são canais de distribuição que nós estamos aprendendo a utilizar e que vão servir para multiplicar esse acesso a esse tipo de coisa. E é aí que entra quem? Quem? Tchananã. O podcast. Sábado bem cedo fui na manicure, que a unha do meu dedo mindinho quebrou. Curioso que eu quase nunca quebro nada, é o retorno de Saturno que me pegou. A danada da mocinha que me atendia tava com catapora e me abandonou. Dia cheio no salão com muito movimento, a Maria dos remédios que me cutucou. Luciano, como veio a ideia do podcast e ele já começou simultaneamente no site e no rádio? Então, o podcast foi uma coisa muito interessante, cara. Eu, se eu forçar, eu consigo brigar pela paternidade do podcast no Brasil. Isso não me interessa de momento algum, mas só pra eu te contar a história, como de loucura foi isso. Eu fazendo palestras, eu fazia muita palestra no Brasil, eu falei, cara, eu vou tão bem nas palestras, será que eu não consigo ampliar o alcance da palestra? Como é que eu não consigo fazer com que isso vá pra audiências maiores? Pô, vou levar pra televisão, como é que é? E um dia, almoçando com um amigo meu, ele virou pra mim e falou, cara, por que você não vai na rádio? Eu nunca tinha pensado em rádio. Eu falei, pô, interessante rádio, né? Se quiser, eu te apresento pros caras da Rádio Mundial. Pegou o telefone, ligou pra Rádio Mundial e marcou uma reunião minha com a diretora da Rádio Mundial aqui de São Paulo numa terça-feira. Eu fui na rádio, sentei lá, levei meus livros, me apresentei, contei o que era, papapá, a mulher gostou e virou pra mim, legal, nós temos um horário, sexta-feira, 7:30 da noite. Você se interessa? Falei, pô, claro que eu me interesso. Custa R$2.500 por mês, você vai ter uma vez por semana, 25 minutos aqui. Se interessa? Eu falei, me interessa. Ela, parabéns, sexta agora você tá no ar. Era terça-feira. E ela falou, sexta agora você tá no ar. Pega ou não pega? Adivinha pra quem que ela foi falar, né? Pô, mas é claro que eu pego, cara. Bastou duvidar, né? Porra, é claro que eu pego. Peguei, saí de lá, falei, cara, como é que eu vou fazer um programa de rádio pra pôr no ar sexta-feira? Ao vivo, bicho. Eu voltei pra casa, peguei, montei do jeito que eu sabia. Montei um PowerPoint de uma palestra minha, com alguns textos escritos, e levei pra rádio, cara. E na sexta-feira, dia 13 de abril de 2005, numa sexta-feira 13, eu entro no ar pela Rádio Mundial em São Paulo. Né? E o meu programa, eu fiz agora, duas semanas atrás aqui, eu botei no ar um programa chamado 7 Anos, que eu conto, comemoro o aniversário de 7 anos do Café Brasil como um podcast, né? E boto no final dele a reprodução do programa número 1. Eu peguei a gravação e botei nele de novo. Né? É horrível, mas é legal você ver que eu mantenho a coerência que eu tinha desde o começo, né? Ah, não. Esse é horrível não, eu ouvi. Ah, é, eu sei que é, eu sei que só a qualidade do áudio ficou ruim porque você fez a cópia lá, que não tinha o original. original. Mas o conteúdo é maravilhoso, Luciano. Mas então, o conteúdo já existia, mas eu não sabia como fazer. Eu tava ao vivo, eu não tinha time, não tinha coisa nenhuma. O cara ligou o microfone e vai. Eu comecei a falar lendo um papel, quer dizer, é muito ruim, né? Não tinha... Mas tudo bem, o importante é que o conteúdo que tá lá é válido. Se eu refizer aquele programa hoje, ele é absoluto... Eu não vou mudar nada. Ele é absolutamente válido, o programa, né? Mas aí aconteceu um negócio interessante, cara. O programa vai ao ar e eu fico com uma incomodação que eu tive a vida inteira. Porra, bicho, eu tenho um baita do trabalho. Faço o programa, põe o programa no ar e acabou. Quer dizer, é aquela história. Desenho um cartoon, publico o cartoon e acabou. E o cartoon morre, cara. Escrevo um artigo, publico no jornal, o jornal vai embora e o cartoon morre. Como é que é isso aí? Esse negócio tem que ganhar vida. Eu preciso botar esse negócio vivo. Eu tinha, na época, trabalhando comigo, um nerd de estimação lá na empresa. Eu chamei esse cara e ele montou pra mim um sisteminha interessantíssimo. Eu até pedi pra ver se ele acha, cara. Isso foi em 2005. Que era um sisteminha que ele subia os arquivos que eu trazia da rádio, todos os programas. Ele punha na internet num sisteminha que era um a gente chamou de Rádio Café Brasil. Você clicava, abria um playerzinho com todos os programas e você clicava e ouvia o programa em streaming, na hora que você quisesse. Não tinha download, mas você clicava e ouvia, né? Então eu mandava o link pras pessoas, a pessoa ia clicando e cada vez ele ia publicando e ficava tudo guardado no lugar. Um dia, um cara manda um e-mail pra mim dizendo que tava adorando o programa e que ele tinha todos os programas com ele. Eu falei, mas como tem? Como é que ele faz pra baixar? E era um nerd também que falou, cara, quando eu baixo meu computador no streaming, vem num tal de Temp. Eu entrei no Temp e eu copio de lá e eu tenho uma biblioteca com todos os teus programas. Isso, cara, isso aí devia ser abril, maio, junho de 2005. Então, se eu quiser ser teimoso, eu vou dizer que em junho de 2005 eu tinha um podcast de Café Brasil no ar no Brasil. É claro que naquela época ele não tinha feed, não tinha coisa nenhuma, tava começando essa história, eu nem sabia o que era podcast, né? Mas eu já tava na internet e foi muito legal porque eu consegui um negócio que eu queria, que era manter o programa vivo. Então, quem não ouviu na rádio, bicho, vai na internet, acessa aquele negocinho, clica lá que você ouve o programa, né? E ele ficou assim, até que no final de 2006, foi lá pra setembro de 2006, já sabendo de um tal de podcast que existia por aí, eu procurei uma empresa, que é o PodBR, né, o www.podbr.com.br, que na época tava nascendo como um site que distribuía podcast. Fui fazer uma reunião com os caras e propus pra ele, falei, olha, eu vou te trazer um arquivo pronto, MP3, 25 minutos, que é o programa meu de rádio, e você bota no ar pra mim. E eles começaram a distribuir pra mim já como podcast. Então nasceu com o feed, nasceu com o site, com tudo certinho, como podcast. Ele começou e eu tava no programa número 75. Então o nascimento do podcast Café Brasil se deu em setembro de 2006. Mas ele entrou no ar pela internet em junho de 2005, né? E de lá pra frente, cara, quer dizer, quando eu entrei com o podcast, eu comecei a avisar o mundo, olha, existe o podcast Café Brasil, eu já tinha 75 programas na estrada. Quer dizer, o primeiro podcast já veio quase que redondo, né? Era mal feitinho ainda, mas eu já sabia como é que era, já tava aprendendo a gravação, já tinha aprendido a fazer o roteiro dele e tudo mais. E aí essa coisa começou a andar, cara. Começou a andar e eu comecei completamente à margem da podosfera, né? Eu só fui sacar que existiam outros caras fazendo tudo bem lá pra frente, que aí eu fui ouvir o tal do Nerdcast, o tal do RapaduraCast, que aí eu fui ver, aí vi o barulho todo e descobri que existia um mundo do podcast que tava começando a pegar fogo naquela época, né? Que era começo de 2007. Então foi a primeira leva dos podcasts e eu já tava lá no ar com o meu, quietinho, sem fazer barulho, na boa, né? Mas o intuito dele sempre foi, única e exclusivamente, manter no ar um programa que deu um puta trabalho pra eu fazer. Eu não queria que ele morresse. Esse era o intuito. O dia que eu assinei com o cara do podcast, foi muito legal, eu falo pra ele até hoje, na PodBR, na hora de eu assinar com ele os negócios, eu falei, cara, o dia que eu tiver 3 mil downloads do programa, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. O primeiro ano deu 400 mil downloads. Uau! Então, no primeiro ano, né, no total do ano, né, quer dizer, foram em 12 meses, a partir do momento em que eu publiquei da primeira vez, de setembro a setembro, deu 400 mil downloads. A segunda rodada deu 800 mil, na terceira foi pra 1 milhão e pouco, e hoje nós estamos aí com 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 400 mil downloads ano. Então você pensava em fazer 3 mil por ano, conseguiu fazer 3 mil por mês. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Não, não foi 3 mil por mês, foi 30 mil por mês na primeira rodada, né? Começou já com mais de 30 mil. É mesmo, mil 30 mês. Mil, a pessoa que faz letras e fugiu da matemática não se identifica nessas horas, né? Eu não tinha a menor ideia do que era isso, eu não sabia o que podia dar, não tinha, a minha intenção era só falar, cara, bom, que fique ali. Eu tinha olho pro rádio, né? Quando eu senti essa pegada, eu falei, cara, pera um pouquinho, isso aqui é muito maior do que eu consigo com a rádio. E aí eu virei o jogo. Eu passei então a produzir um podcast que eu coloco no ar na rádio. Não fui mais gravar ao vivo, comecei a gravar em estúdio e comecei a produzir um podcast com a intenção de eu publico o podcast e põe no ar pela rádio também. Então hoje eu inverti o jogo, eu faço um podcast que vai ao ar pelas rádios, né? O meu foco é absolutamente ao podcast, não é mais lá, tanto que eu cito o tempo todo. Eu não falo o programa Café Brasil, eu falo podcast Café Brasil. E ele vai na rádio assim, né? Ele vai então, na rádio assim. Eu já sei, porque você me ajudou com a sua entrevista pro Garotas CPBR, mas o ouvinte do Telecast não sabe ainda. Como é o processo de produção do podcast Café Brasil, Luciano? Então, isso também foi um aprendizado assim na paulada. Eu não fui buscar nada, não fui aprender com ninguém. A primeira coisa foi uma visão muito clara que eu tinha, que era o seguinte: editar podcast não agrega absolutamente nenhum valor pro meu negócio. Não é meu negócio, eu não quero editar, não me interessa fazer isso, eu não quero perder tempo com isso. Meu negócio é conteúdo, ponto. Então isso pra mim ficou muito claro desde o começo. Tanto que quando eu comecei a fazer, eu vou achar alguém pra fazer a edição. E achei alguém e comecei, contratei um pessoal de estúdio, eu ia pro estúdio, gravava, eles editavam, eu punha no ar. Foi assim que começou. E até hoje eu não acho que não tenha o menor cabimento eu perder um minuto do meu dia editando podcast. Essa não é minha praia, né? Então isso foi uma decisão muito importante que eu tomei no começo. Segunda decisão, manter os 25 minutos do programa de rádio, que também tinha uma discussão muito grande. Ah, podcast tem que ter uma hora, duas horas, 40 minutos. Eu ouvi aquilo e falei, cara, eu tô tirando por mim, 25 minutos é uma delícia. Se eu precisar andar uma hora, eu escuto dois. Quando termina com 25 minutos, você tá com vontade de querer ouvir mais, não enche o saco de ninguém, me obriga a ser enxuto, eu tenho que ser muito objetivo, né? Me obriga a controlar o programa muito bem, quer dizer, eu tenho que entrar com o programa absolutamente desenhado, absolutamente escrito, todo preparado previamente, eu entro com ele planejadinho, eu saio de lá com 25 minutos na mão, né? Então foi uma outra, segunda decisão importante. Terceira decisão foi manter aquele formato da palestra. Então eu falei, como é que eu vou formatar um podcast? Eu vou formatar fazendo, eu sou um palestrante, eu estarei fazendo uma palestra para as pessoas. Portanto, eu não terei quatro pessoas comigo, eu não vou ter bate-papo, eu não vou convidar ninguém, eu vou fazer o palestrante falando, que era naquilo que eu me sentia mais confortável. E comecei a tratar o podcast desse jeito. Por isso ele tem o formato, que é um formato um pouco diferente dos podcasts que tem pelo Brasil afora, né? E aí eu fiz aquela questão, aí tem que ter uma abertura, tem que ter um fechamento. Nunca li cartas de ninguém, não, eu achei que não tinha cabimento eu trazer a carta do leitor, até um dia que eu tive a sacada de usar a carta como argumento do programa. Então, hoje em dia, quando você me vê ou lê uma carta de alguém, é porque esse assunto da carta é conteúdo do programa. Tanto que eu premio a pessoa que me deu o conteúdo com o livro. Esse é o conceito, né? Por que quem tem a carta lida no programa ganha um livro? Porque ele contribuiu com o conteúdo pro programa. E ou o programa vai nascer a partir da carta dele, ou ele tá complementando alguma ideia do programa anterior, ou ele tá lançando uma provocação pra mim, que eu vou responder pra ele, mas a carta lida, ela faz parte integrante do programa, né? Então, cada decisão dessa foi montando aquilo que você conhece hoje como o Café Brasil. Por isso a formatação dele, eu também não fui beber em lugar nenhum. Não escutei nenhum podcast lá de fora, os americanos. Aliás, eu tenho um saco, não tenho um saco pra ouvir aquilo, né? E nasceu, então eu acabei desenhando o meu próprio formato do podcast. E hoje, como é que ele funciona? Eu tô conversando com vocês aqui e vai pintar uma ideia qualquer. Eu tô ouvindo uma música, pinto uma ideia com a música. Eu tô lendo uma matéria de jornal, aparece uma ideia. Eu escrevi um artigo, aquilo pode nascer. Alguém mandou um e-mail pra mim, cada estímulo desse pode gerar um programa. Eu nunca sei qual vai ser o tema da próxima semana. Eu tenho vários, eu vou guardando no meu arquivo. Então eu tenho um arquivinho lá que eu vou guardando coisas que eu encontro, né? Então um texto legal, alguma ideia, vai pra aquele arquivo e fica lá. Um nome, Café Brasil, eu no Telecast. Tá guardado lá no canto. E fica guardadinho lá. E conforme o tempo vai passando, cada vez que eu encontro coisas parecidas com aquilo, eu jogo no mesmo arquivo, que é um arquivo bruto. E um belo dia eu olho pro arquivo e falo, pô, ele tá bastante grande, eu vou trabalhar. E começo a burilar aquele arquivo e transformo, então, no programa. Aí eu vou escrever, fazer as ligações, vou conectar um texto de alguém que eu tô utilizando lá com as minhas ideias, lanço a provocação, monto e escrevo o programa inteirinho, utilizando um sisteminha que eu tenho aqui, que é na internet, né? Que eu publico ele todo na internet antes de eu terminar. E depois que eu termino de montar ele todinho, eu tenho já, ao escrever o programa, eu já vou colocando espaço onde vão entrar as músicas, sem saber que músicas são. Então eu já vou numerando, ó, vai entrar uma música aqui vai entrar isso, aqui vai entrar aquilo. Quando eu termino de escrever, eu parto pra montar a parte musical. Então eu tenho um arquivo meu com 60 mil arquivos de música comigo aí, música brasileira que eu fui recolhendo ao longo da vida, né? E que a Cista também recolheu, a gente juntou tudo num arquivo só. Eu abro ali o Windows, o Media Player, e começo a brincar com ele. Então eu vou fazer um programa sobre medo. Eu vou no Media Player, escrevo medo e aperto o botão pra ver se tem alguma música com o título de medo. E ele me lista as músicas com medo. Eu boto todas lá e começo a escutar, né? E aí vou montando. Então, puta, achei uma legal aqui, legal. Essa música cabe aqui. Pô, aqui não. Eu preciso de uma música mais rápida. Então, a arte musical é feita na hora que eu tô escrevendo o programa. Quando eu termino de montar toda essa parte, eu pego essas músicas todas, ponho num pendrive e vou pra dentro do estúdio. E lá acontece a segunda mágica, que foi o Lalá, que eu encontrei por um acaso também. Eu fui gravar uma vez no estúdio dele, fiz uma gravação de uma locução pro programa, foi muito legal tudo. E aí, um belo dia, eu precisava do estúdio melhor, tudo. A Cissa deu a dica, pô, vamos lá no Lalá. Sentei na frente do Lalá, cara, e foi fantástico, cara. O Lalá tem 30 anos de rádio, ele sabe tudo. Ele é um artista pra recortar música, pra encaixar as coisas. Cara, quando eu fiz o primeiro programa com ele, eu tomei um susto, né? Porque eu acabei de gravar e falei, bom, quando você ficar pronto, você me manda o programa. Ele falou, como manda? Toma o programa, me deu na mão. E aí, então, a coisa foi ficando muito mais fácil, porque na medida em que eu conseguia fazer aquilo que eu sempre quis na vida, que era ir locutando o programa e editando. Então eu faço a locução do pedacinho, vai lá, bota a música aí. Putz, não ficou legal, cara. Eu queria que entrasse aqui. Entra lá, ele corta, põe, legal, continua. Aí eu gravo mais um pedacinho. Ah, vamos botar a vinheta aqui. Ele põe a vinheta. A gente escuta o que fez e volta. Então nós vamos montando o programa como um artesanato, cara. Ao final de 1h20, eu tenho na minha mão um programa de 25 minutos pronto, editado e na boa pra ir pro ar, né? Levo ele comigo no iPod, vou ouvindo, escuto 3-4 vezes, mando por e-mail pro Lala as correções que eu acho que tem que ser feitas, ele faz, sobe pro FTP e o mundo recebe o Café Brasil. Aí tem a segunda vida do Café Brasil, que é ele dentro do site, que aí é uma outra coisa, né? Cara, que incrível, né? Uma hora e meia, em uma hora você tem um podcast, cara. Eu achei isso incrível, sério. Isso é um sonho, porque eu levo em torno de 10 horas pra deixar um programa. Mas é aquela história, cara. Qual é a minha diferença pra vocês? Você, quando começa a gravar um podcast, você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Você não sabe quem vai falar, você não conhece o ritmo, você não sabe pra onde ele vai. Você não tem muito um roteiro, né? Definido, muito bem definido. É um papo de bar, cara. Pô, editar isso, cara, é um saco, bicho. Eu não, cara. Eu, quando entro no estúdio, eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu já vi o tom, eu já sei o que vai ser dito, eu sei o texto. O trabalho que eu faço dentro do estúdio é cortar um pedaço do texto ou incluir alguma coisa pra acertar o timing. De vez em quando a gente termina de editar, e aí, Lala, como é que tá aí, ó, cara? Faltou 3 minutos de programa. Ou então, tá estourado em 4 minutos. Vamos cortar. Ou vamos encompridar alguma coisinha. Mas eu tenho esse planejamento anterior que me facilita. Eu só consigo fazer 1h20 porque teve um trabalho anterior de escrever o roteiro, de montar todinho, que me custou mais um tempo, né? Uhum. Eu gastei mais um tempo ali, né? Mas isso me dá uma flexibilidade muito grande. Então eu entro no estúdio, cara, e gravo 3 programas. Então eu saio de lá e eu só vou ver o Lala de novo dali a 2-3 semanas, né? Que a gente vai se encontrar outra vez, né? Então isso me dá fôlego, cara. Eu posso preparar o programa com uma certa antecedência, dá pra eu brincar, dá pra deixar o programa descansando, entendeu? Eu escrevo o programa agora, sei que eu vou gravar daqui a 2 semanas, eu vou mexendo nele, cara. Ele fica lá, bota outra música, acontece algum assunto, eu vou lá, incluo no programa e assim vai, né? E ele vai pro site. E aí é o grande lance, cara, que eu acho que é o grande diferencial que o Café Brasil tem e que pouca gente conhece. Ele tem uma segunda vida no site que tá muito além do programa em si. Quer dizer, você entra no site, baixa o programa, lindo, maravilhoso. Só que se você clicar embaixo do player, ele vai abrir o roteiro inteirinho. Tudo aquilo que foi dito no programa tá lá, escrito. A Cissa termina a gravação, ela vai pra casa dela com o programa na mão, ela escuta o programa, pega o roteiro, faz no roteiro as correções que aconteceram ao longo do programa e publica no site. Então você vai abrir lá, você vai ver o roteiro inteirinho. O roteiro começa assim: bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Café Brasil. As brincadeiras que eu faço, tá tudo escrito lá, 100% reproduzido, né? Isso é incrível. E no meio dessa reprodução, o que que a Cissa faz? Ela vai pegando cada referência que eu citei. Então, por exemplo, eu falei ao longo do programa de um músico qualquer aí, brasileiro, mas não importa, eu falei do Zé Cavaleiro. Se você estiver lendo o roteiro, quando chegar no nome do Zé Cavaleiro, tá em verde o nome dele. Você clica, ele vai abrir aquilo que a gente chama de Cafepédia. Ele abre um verbete de uma enciclopédia que nós estamos montando com tudo aquilo que é falado no programa. E o verbete mostra quem é o Zé Cavaleiro, a foto do Zeca, o Zeca tocando no YouTube, aquela história toda. Você complementa, então, a informação que eu comentei ali. Se eu falar de uma entidade, eu vou falar, eu falei do ECAD. O ECAD tá em verde. Se você clicar, vai abrir a Cafepédia mostrando o que que é o ECAD, como é que funciona, tudo certinho. Nossa, a Cafepédia hoje já tem 1.500 verbetes, cara, pra você ter uma ideia. Muito bom. E o resultado disso, o que que é, cara? Professores começaram a descobrir essa história e estão usando o Café Brasil em sala de aula, cara, o que é um negócio, assim, impensável, cara. Estrangeiros também estão usando pra aprender o português, né? Isso desde o começo, né? Isso foi um susto que eu tomei, né? E o que que os caras conseguem? Os professores de língua portuguesa e professor também das escolas, eles estão mandando a molecada imprimir o roteiro, põe o programa no ar, a molecada tem o roteiro na mão, e depois que o programa vai ao ar, eles fazem uma discussão sobre o assunto, cara. Então eles escutam, discute, faz uma prova, escreve no roteiro, termina o texto, né? O inglês, que quer aprender a falar português, cara, o cara tá ouvindo e tá lendo na mão dele, né? Então tem um ganho em cima do volume de conteúdo que eu tenho ali, que é um negócio impensável, né? Impensável. E tem mais uns planos malucos aí que a gente tá pensando em fazer um pouco mais pra frente, que é ampliar ainda mais esse alcance, né? Mas, cara, chega uma hora que você tem que começar a pagar esse trabalho todo, né? Então, o foco esse ano aqui tem sido de monetizar o podcast de uma forma inteligente, né? E a gente tá conseguindo devagarinho fazer essa coisa acontecer. Luciano, dentre os 295 episódios do Café Brasil, escolha um preferido. Ah, cara, não dá, bicho. Tem vários. Tem um que eu gosto muito por causa da forma como ele nasceu. É O Dia Útil. Um Dia Útil é o nome do programa. E ele nasceu de uma música, cara. Eu escutei uma música do Maurício Pereira. Eu fiquei tão encantado com a música que eu falei, cara, eu vou ter que fazer um programa por causa dessa música. Eu tenho que fazer um programa pra enfiar essa música. E eu acabei criando um programa. A música chama-se Um Dia Útil e o programa é inteirinho por causa da música, né? Então esse foi um programa muito legal. Ele nasceu assim. É um programa muito legal que eu gosto bastante dele. Tem vários outros. Mas o do coração, aquele que eu escuto toda semana, é o Bohemian Rhapsody. Ah, justamente aí que a gente quer entrar. Esse não tem jeito. Esse aí foi uma paulada por uma razão muito simples, cara. Primeiro, o conteúdo. Bicho, eu fui buscar a Bohemian Rhapsody do Queen, cara. Quantas Bohemian Rhapsody do Queen existem no mundo, bicho? Por coisa que você pode deixar equivalente, cara. Tem 4, tem 5, tem 6? Não tem, cara. Isso é uma obra de arte. É o cúmulo da obra de arte. Então, só o fato de eu ter escolhido isso aí já fez o programa ganhar barbaramente. Se eu tivesse feito mal feito, o programa ia ser do caralho, porque quem adora Bohemian Rhapsody Queen ia gostar dele. Então o primeiro ponto foi essa escolha, que não foi uma escolha assim, do nada. Ela é intencional. Eu escolhi porque eu amo essa música, eu amo o Queen, e eu queria fazer uma coisa do negócio que eu gostasse, né? Eu conheci o Café Brasil com esse episódio, 275. Fiquei maluco. Que não tem absolutamente nada a ver com o modelo do Café Brasil. Foi isso que eu expliquei pro Thiago, que como eu já sou ouvinte de raiz das antigas, falei, bom, apesar de ser o mais famoso do momento, né, o mais popular, é o que sai da curva do que você é habituado a fazer, né, Luciano? O que devia ter me colocado num parafuso, eu devia ter entrado em parafuso. Eu falei, porra, o mais bem sucedido é aquele que não tem nada a ver com o que eu faço. Mas não é por causa disso. A questão toda dele é aquilo que eu tava dizendo pra você. O que aconteceu? Eu juntei um negócio absolutamente popular, que é a Bohemian Rhapsody. Eu dei uma sorte incrível de encontrar as 24 faixas da Bohemian Rhapsody no YouTube, né? Sim. E de ter a sensibilidade de entrar com aquilo dentro do estúdio e fazer aquilo acontecer. Aquela parte do programa que é o passeio pelo estúdio, ouvindo faixa a faixa. Cara, aquilo, nossa, aquilo foi lindo. Demais. Aquilo, cara, não tava no roteiro, aquilo nasceu na hora. Eu tava gravando o programa. Quando chegou naquele pedaço, eu falei, lá, vou fazer diferente. Peraí, eu vou gravar aqui um passeio por lá e eu vou chamando e você vai botando aí. Aquilo nasceu na hora. E por isso que tem aquele puta impacto, cara. Não tem nada fake ali. Eu tava arrepiado dentro do estúdio, o Lala tava com o olho cheio de lágrima, um tesão. Eu tinha ouvido o Bohemian Rhapsody um mês inteirinho, cara. Eu tava alucinado, eu tinha pesquisado a história do programa. Quando eu entrei de estúdio, eu tava entregue pra ele. Eu tava entregue aquilo. Aquilo passa pras pessoas, né? Uhum. Não tem. Não passou tem mesmo. É que nem você, cara, chegar lá, você chegar no Louvre e olhar a Mona Lisa, você não tá vendo uma pintura, você tá vendo a energia que o Da Vinci usou quando ele pintou aquele quadro. Era tanto tesão pra pintar aquilo que passa pras pessoas, cara. E o Bohemian Rhapsody é igual, cara. Foi tanto tesão pra fazer aquilo que é impossível você não se emocionar, porque eu tava emocionado fazendo, né? Sim. Então, pra eu conseguir esse grau de entrega, cara, tinha que ser com uma matéria-prima como a da Bohemian Rhapsody, que é muito difícil você conseguir, não tem aí em qualquer lugar, né? Eventualmente, tem alguns programas meus que eu consigo chegar. Teve um recente que eu fiz, a carta da menininha de 12 anos, lá do Pinchado no Muro. Pô, cara, aquilo foi fantástico. A carta da menina é um desbunde, ela deslumbra na carta, né? E aí é muito fácil você conduzir o programa quando você tem um apoio como esse, né? E aí o programa fica redondo, fica emocionante, fica gostoso de fazer. Então dá pra citar alguns assim, né? Mas eu, de cara, eu teria esses aí. E também já esqueci de um monte que eu já fiz também. É tanto programa que você acaba... Então, eu espero que você tenha essa mesma paixão por Bohemian Rhapsody, também por Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, e tenho esperança de um dia sair um casting com ela. Já está no gatilho, cara. Tá engatilhado. Mas ele é muito complexo, isso aí. É bastante complexo. Eu tô procurando uma série de coisas aí. Eu tenho um material dele que ninguém tem em lugar nenhum e eu vou usar e não vou contar o que é. Mas eu tenho um material fantástico dele aí, que é muito legal. E o outro que tá no gatilho também, que eu falei, eu vou pegar coisas que são referências pra mim, né? Pra mim é o maior disco de todos os tempos, que chama-se Songs in the Key of Life, do Stevie Wonder, cara. E eu quero fazer esse disco inteirinho. Eu não quero fazer uma música. Eu quero pegar o disco inteirinho e falar, cara, isto é uma obra de arte. É o Stevie Wonder com esse disco e tocar as músicas e contar um pouco essa história, né? Mas vou fazer isso com calma, a hora que tiver. Quando chegar a hora, ele sai. Na hora que chegar, ele nasce. Luciano, você é ouvinte de podcast? Não, eu não ouço podcast, não. Eu ouço muito pouco. Pra falar a verdade, eu ouço um podcast que eu ouço religiosamente toda semana, que também é podcast por acaso, que é o True Outspeak, do Olavo de Carvalho, que é política, cara, é absolutamente fora de tudo que você conhece. É outra história. É um podcast sobre análise política, social e tudo mais. Esse eu ouço toda semana. E é um velho falando. Não tem música, não tem porra nenhuma. Só tem ideias. Eu escuto isso toda semana, né? Escuto, eventualmente, quando eu pego os podcasts de cinema, o Jurassic Cast, o Masmorra ou o próprio Rapadura, eventualmente quando pinta alguma coisa legal que eu tô curtindo, que eu gosto de ver, eu vou escutar pra ver o que a molecada tem pra dizer, né? Escuto eventualmente um ou outro, cara. E assim, escuto de quando em quando um ou outro podcast pra entender o que o pessoal tá fazendo, né? Mas não sou aquele de assinar, baixar o feed, escutar toda semana e eu não escuto. Cara, eu não tenho tempo pra fazer essas coisas, bicho. Não dá, eu não tenho. O meu tempo tá todo consumido com o volume gigantesco de coisa que eu tenho que produzir, o livro que eu tenho que ler. Eu não consigo ouvir um podcast lendo um negócio, cara. Ou é um ou é outro, né? Eu não tenho essa coisa que os moleques têm hoje em dia, que liga a televisão, escuta o iPod, mexe no computador, passa o pé no cachorro, briga com a mãe, tudo ao mesmo tempo e consegue prestar atenção em tudo. Eu não consigo. Então eu não consigo dedicar tempo pra esse tipo de coisa. Então eu sou muito ruim como ouvinte de podcast. É. Só uma coisa, não é demérito nenhum. Não é que eu não escuto porque são ruins. Não é isso, cara. Eu não escuto porque, bicho, eu tenho coisa de montão pra fazer e não há tempo. Eu não tenho tempo hábil pra ouvir. Um desafio como o que você fez no Everest. Você tá planejando, você tem vontade de fazer algum outro nesse nível? Já fiz outros, né, cara? Já fui pro Aconcagua pra tentar chegar no topo. Já fui pro Polo Norte. Eu sou um dos raríssimos brasileiros que botou o pé no 90 graus norte, lá em cima do mundo. Eu tava lá. Nossa. Fui lá, cara. Tem um site, botei um site no ar, tudo, isso vai virar uma palestra e tudo mais. E eventualmente eu faço algumas loucuras aí. Tô planejando uma outra pro final do ano aí, que é mais simples, mas é bastante demandada também, que é ir lá pra Navarino, né, que é no extremo sul da América do Sul. É o último ponto habitado da América do Sul, fazer um trekking lá de alguns dias, né. Mas o que são essas coisas, essas loucuras? É o momento em que eu pratico aquilo que os americanos chamam do Walk the Talk, né. Eu tenho um programa chamado Walk the Talk, que é, cara, se eu sou um cara que fica pregando sair da mesmice, eu fico dizendo pra todo mundo pra largar de ser um bovino resignado. Você tem que ter opinião própria, você tem que sair da média. Porra, cara, eu tenho que sair também, bicho. Então, a cada momento que eu acho que a coisa tá muito comum, eu falo, cara, eu vou quebrar tudo. E eu vou pra uma loucura dessa. Então, eu vou pra um lugar que é fora do meu habitat, a comida é diferente, a língua é diferente, é frio, é completamente fora de tudo aquilo que eu já vi na minha vida. E eu me enfio lá, e isso é uma quebra de paradigma que eu volto renovado há alguns anos dessas aventuras, né? Que são momentos em que eu tô praticando aquilo que eu prego, cara. De sair fora e quebrar tudo e voltar com um olhar diferenciado. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Luciano, o que eu mais gosto dos teus programas é que você tem um engajamento. Então, o que você objetiva com o teu podcast? Eu sempre tenho em mente que você quer despocotizar as pessoas. Eu sempre fico inspirada. Essa é a tua intenção? Você faz pensando nisso? Exatamente essa é a intenção. E aí você me dá uma pista muito legal, que é pra gente falar um pouco sobre podcasts em geral, né? E eu acho que nenhuma ação que você, nenhum projeto que você leva adiante, ele tem muito sentido se não houver atrás dele um propósito. Então, qual é o meu propósito de fazer o meu podcast? É me divertir? O que que é? É vender meu nome? É dizer que eu sou gostosão? Qual é o meu propósito? Eu tenho um propósito que tá lá atrás, cara. Se você escutar o meu podcast número 1, o que eu botei no ar agora, você vai ver que eu já abro dizendo o seguinte, cara, eu vim aqui pra tirar o pessoal da burrice, pra desemburrecer o país, etc e tal. E ali me situou muito claro um propósito. Todos os programas que eu ponho no ar têm como intenção fazer uma provocação, tirar as pessoas da mesmice, botar uma pulga atrás da orelha e fazer com que você preste atenção em pequeninas coisas que ninguém olha pra isso aí. Então eu vou provocar as pessoas a fazer alguma coisa diferente. Esse propósito me dá todas as tintas que eu tenho no podcast. Então, por que é que eu vou abordar o assunto A, B ou C? Porque eu vou tirar dele uma provocação. E isso facilitou minha vida enormemente. No momento em que eu decidi o propósito, tá resolvido toda a minha encrenca. Então, se eu for levar o Faustão pro meu programa, qual é que é o propósito do Faustão estar lá? É fazer uma discussão que vai botar pulguinha atrás da orelha das pessoas, né? Então, isso me facilitou muito. E uma coisa que eu não vejo com muita facilidade são podcasts que têm o propósito, que você escuta e fala, puta, eu sei o que esses caras querem, né? E aí não importa qual é o propósito, não me interessa se o teu propósito é diversão. Se ele é diversão, legal, cara, vamos fazer pra se divertir, mas deixa isso claro, né? Ah, o meu propósito é informar, o meu propósito é barbarizar, o meu propósito é pornografia, não importa, desde que você tenha esse propósito, grude nele e a pessoa que vai te ouvir não vai sofrer nenhum tipo de aquilo que eu chamo de estelionato. Quer dizer, eu vou ouvir aqui aquilo que está sendo... Vão me entregar o que estão me vendendo. Então, quando você for ouvir o Café Brasil, não espere ouvir ali o bom humor, piadas, músicas para sonhar. Não vai ter isso, cara. O que eu estou me propondo é me incomodar você. Você vai sair de lá dizendo o seguinte, ó, amei ou odiei. No meio do caminho, você não vai ficar. Né? E ouvindo você falar, eu lembrei do podcast que é um dos meus preferidos do Café Brasil, que é a Arte de Iludir. Ah, é também. É muito legal. Que é uma visão mais politizada, né? Isso. Como é que os caras trabalham para te mostrar uma coisa e fazer outra. Porque o Brasil tá todo assim hoje. Quer dizer, eles te enganam tudo, né? Você vê um cara, é um anjo do céu, só que é um baita no demônio. O Brasil tá todo assim, né? Então, essa questão do propósito é um negócio fundamental. Eu acho que se você quer fazer um programa que dure, que tenha tempo, é você ter essa absoluta honestidade em cima do teu propósito. E aí você vai encontrar um público que vai ficar fiel a você, né? E de novo, não me interessa se o teu podcast é um podcast sobre meninas falando de crochê. Não importa o conteúdo que é. E aí vem uma visão extremamente clara pra mim, que nasceu quando eu comecei o podcast. O que é podcast? Podcast é única e exclusivamente um sistema de distribuição de conteúdo. Ele é só isso. Eu vou fazer um paralelo com vocês. É que nem uma vending machine que vende lata de Coca-Cola. É que você põe a moeda e tira a lata da Coca-Cola. Uhum. Você quer ser a máquina ou você quer ser a Coca-Cola? O podcast é a máquina, cara. É só um sistema. Ele é uma máquina que distribui informação. Então, a forma como ele funciona não interessa a ninguém. A tecnologia tá ali distribuindo informação. Isso é um podcast. É o que vai dentro dele que é o que realmente interessa, cara. Então, se eu tiver que dedicar um minuto do meu tempo, vai ser com o conteúdo que eu vou colocar nesse canal de distribuição. Você jamais vai me ver fazendo podcast pelo podcast. Porque o podcast é isso, podcast... O podcast é só um sistema, cara. É como um jornal. É um pedaço de papel com uma coisa escrita em cima. O que tá escrito é o que interessa. E o podcast é o conteúdo que ele tá distribuindo é o que realmente interessa. E eu, quando ofereço pra alguém, eu não vou dizer o seguinte, olha aqui, ó, compre o meu programa porque ele é um podcast. Eu não falo isso. Eu falo, compre o meu programa porque eu vou te oferecer um sistema de fazer você tirar tua cabeça do sério. Eu tô te oferecendo um sistema de provocar pra você. Ah, como é que você faz isso? Eu distribuo por meio de áudios pela internet. Acabou, entendeu? Dizer que é podcast não agrega absolutamente nada, porque ele é apenas um sistema que é muito legal, que é um sistema absolutamente inovador, que ele traz de volta um carinho, um amor, uma relação com o ouvinte, como se perdeu no Brasil. Isso só o rádio dos anos 50 e 60 é que tinha, e o podcast está trazendo de volta. Quer dizer, a tecnologia me dá a chance de conversar com você tete a tete, cara. Eu sou amigo de todo mundo. É, os caras me escutam nos momentos mais inusitados aí e acabam tendo uma relação interessante. Aí o cara vai pro site, bota um comentário e o comentário dele tem uma resposta, cara. É, ou ele entra lá e vê muita gente comentando igual. Quer dizer, a gente conseguiu criar uma atmosfera, criar um mundo com o podcast que só a tecnologia e a internet é que consegue fazer. Porém, mais importante do que esse processo é o que é que eu vou colocar dentro dele. Então, pra mim ficou claro, definir um objetivo muito claro e vou botar meu foco em cima do conteúdo que eu vou colocar dentro dele. O dia que eu errar no conteúdo, cara, acabou o podcast. E isso então... que você fala, Luciano, vale pra qualquer tecnologia, porque não é a tecnologia em si, mas o uso que você faz dela. Exatamente, cara. Você pode distribuir merda de qualquer jeito. Exatamente. Na verdade, é uma ferramenta, né? Ferramenta. E isso precisa ficar claro. Ele é só uma ferramenta. Exatamente. Qual é a grande vantagem dele de ser uma ferramenta? Ele é só ferramenta. Nada. A grande vantagem dele é que, entre as várias ferramentas que existem, ele tem uma série de vantagens, né? Ele tem o conforto, ele tem essa proximidade, eu escolho o que eu quero ouvir, eu ouço a hora que eu quiser, eu monto a minha programação. Isso é muito legal porque a ferramenta, a tecnologia permite isso. A questão é o que é que eu vou colocar dentro dela. Se isso não tiver claro, cara, se não for um negócio honesto, e se você não tiver aquela história de, cara, eu não vou fazer mais do mesmo, você vai ter público. E aí não interessa se são 1.000, 2.000, 100.000, 1.000.000, não importa, cara. Importa que você vai ter um público fiel que devagarinho vai crescendo, cara. E aí a gente vai fazendo a coisa acontecer, né? Então, eu fiz muito... Antes de eu começar essa história toda, cara, eu botei isso muito claro pra mim, né? E eu falei isso. O dia que isso aqui estiver doendo, eu paro de fazer. O dia que eu parar de me divertir, eu paro de fazer. O dia que virar obrigação, eu paro de fazer. Enquanto eu tô curtindo, e pra mim, cara, eu não vejo a hora de chegar o dia de gravar, cara. Quando eu vou gravar, eu vou feliz da vida. Eu entro no estúdio com o Lala e com a Cissa, vira uma festa aquilo. A gravação é uma festa, né? Porque faz muito bem pra mim. Então, eu só sei que isso só acontece porque eu tô fazendo um negócio que eu adoro fazer, porque faz sentido, tá absolutamente conectado ao meu propósito de vida, e eu sei que no final, cara, no final das contas, tem alguém lá na outra ponta escutando e falando, cara, esse cara acabou de dizer um negócio aqui que vai ser útil pra mim. Então, enquanto eu tiver essa consciência de que eu tô sendo útil para as pessoas, bicho, nunca mais vai acabar o Café Brasil, vai acabar o dia que eu morrer, né? Então, eu acho que essa parte é a parte fundamental. Se é pra ser um negócio sustentável, perene, é pra durar, faça e com esses cuidados que tem que fazer. E outro dia eu parei pra fazer uma conta, cara, de quanto dinheiro eu já investi no Café Café Brasil. Se minha mulher souber, ela separa de mim. Vixe. Cara, o que eu já botei de dinheiro aqui é uma paulada de grana. É muito dinheiro que eu botei aqui. E não voltou esse dinheiro. Agora tá começando a voltar alguma coisa, mas eu sempre tive muito claro pra mim, cara. Eu acho que é essencial eu fazer esse trabalho. Ele tá me dando, ele tá criando alguma coisa muito maior do que eu posso supor. Eu tenho um arquivo fabuloso. Ele tá me dando conteúdo pras minhas palestras. A pesquisa que eu tenho que fazer me traz um monte de conteúdo que vai reverter nos meus textos, que vai reverter no meu livro. Então, uma coisa leva a outra, né? Agora, enxergar esse processo todo é um negócio muito complicado, cara. E, por enquanto, tá funcionando. Vamos ver. E assim, Luciano, além da provocação e do objetivo que você faz, eu vejo que você dissemina muito da cultura brasileira, da música. Tem muita coisa que as pessoas não conhecem e pensam, ah, MPB é um lixo, samba é um lixo. Generalizam e não sabem. E o Café Brasil tem esse poder de mudar a visão das pessoas. Então... Qual é o segredo, Kelly? O que eu fiz? Eu fui no óbvio, cara. E todo esse material tá disponível, tá na cara da gente. Nada disso tá escondido. Você acha que eu fui eu? Onde é que eu arrumo essas músicas? Ah, eu tenho um lugar mágico. Eu não tenho lugar mágico, coisa nenhuma. Eu tô antenado. Eu vou viajar, eu faço viagem pelo Brasil inteirinho. Quando eu vou, eu compro o CD que tem na região. Eu volto pra cá, os caras escrevem pra mim, eu vou juntando. Tá tudo acessível. Os textos que eu uso estão acessíveis, estão pela internet. Eu não vou inventar moda. Eu vou pegar material que tá acessível e trago pras pessoas e falo, cara, olha aqui, você já viu isso aqui? Já ouviu isso aqui? Cara, então, nunca ouvi isso aí. Exato. Então, é justamente, você apresenta pras pessoas algo que elas têm medo, têm preconceito, talvez, de ir atrás. Então você já fez o serviço grosso pra pessoa. Já tá ali. Já selecionei, né? Quer dizer, na verdade, esse é o trabalho que o consultor faz. Ele é pago pra filtrar as coisas pras pessoas, né? Agora, se eu consigo filtrar, se eu tenho eu tenho cuidado de ter um certo bom senso nisso, outra coisa que tá muito clara pra mim, eu jamais vou ter uma audiência gigantesca no programa. Tá cheio de moleque que odeia o Café Brasil, cara. Os caras escrevem pra mim, cara, isso é um saco. O jeito que você lê é um saco. As músicas que você toca são um saco. E é verdade, cara. Pra o mundo deles não serve. E eu não quero esse ouvinte comigo, entendeu? Não me interessa um cara que vai ouvir o programa e vai dizer, pô, esse assunto é um saco. Bicho, vai ouvir. Pocotó, então, vai tratar da sua vida. Eu não quero esse cara. Eu quero gente que tá ouvindo e fala, cara, isso aqui vale alguma coisa. Eu vou pegar isso aqui e vou levar pro meu amigo ouvir, entendeu? Esse tipo de gente naturalmente vai se juntando e a gente acaba formando uma tribo que se autoalimenta, né? Quer dizer, esse meu grupo de... Aconteceu um negócio muito legal agora. Olha, eu tô até usando no programa que vai ao ar, acho que é semana que vem. Vocês lembram que num programa recente que eu falei da ironia? Sim. Eu criei uma vinheta ironia. E eu falei, eu criei uma vinheta porque eu boto ironia, os caras me enchem o saco, ninguém entende ironia. Então, a partir de hoje, cada vez que eu for usar uma ironia, eu vou colocar uma vinheta ironia. Cara, os negros escreveram pra mim, puto da vida, isso é um absurdo. Você não tem o direito de botar uma vinheta dessa. Você tá chamando seus ouvintes de burro. Você tá fazendo com que os bons paguem pelos maus. Não faça isso. Deixa a ironia do jeito que ela é, porque olha, obriga a gente a exercitar. Quer dizer, o meu público exigindo de mim. É claro que é divertido. Aí eu botei, falei, claro, eu não vou usar a vinheta. Eu tirei a vinheta como sarro. Eu vou usar a vinheta pra tirar um sarro na ironia, né? Mas o legal é isso. Quer dizer, o meu público exige que eu seja melhor cada vez mais. Eu sou obrigado a crescer pelo meu público, né? Ele não me empurra pra baixo. Jamais os caras me escrevem pra dizer, pô, diminuem aí, ó. Baixa a bola, cara. Fala menos. Eu pego outro. Ninguém fala isso, né? Os caras querem mais. E pra mim isso é fantástico. Quer dizer, eles estão me obrigando a crescer. Eu sou obrigado a melhorar pelo meu público. E o meu público melhora comigo. É um negócio fantástico, cara. É um universo que de qualificação e de qualidade, que é uma coisa que você não encontra em lugar nenhum, né? Pelo contrário, o que você vê na grande mídia é o público pedir pra baixar um nível e a mídia baixando. E cada vez pior, né? O nível cada vez mais baixo. Aqui no podcast é o contrário, cara. Os caras querem que levante. Então, ufa. Pô, pra mim, é a demonstração de que a gente tá fazendo a coisa no caminho certo, cara. E que se tem gente que acha chato, bicho, vá procurar sua turma em outro lugar. Aqui é assim que faz, né? Eu gostaria que você falasse pra nós uma música pra finalizar com chave de ouro. Uma música que você goste, o motivo de você escolher essa música e também o teu convite pro pessoal ouvir o seu podcast, visitar o seu portal, que tem muito conteúdo, tem as iscas intelectuais, assinar também as suas mensagens e receber nos e-mails. Tudo de bom que você tem pra oferecer. Você vai me pedir uma música de cara assim? Sacana, cara, né? Pronto. Não, eu vou ser óbvio. Eu vou fazer o seguinte. Eu não citei aí um dia útil. Sim. Vamos tocar um dia útil, cara, né? O dia útil. De manhã levantei, fiz xixi, li o jornal. Sem escovar o dente. Tomei café com leite, como sempre, correndo. Me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa. E o convite é, visita então o www.podcastcafebrasil.com.br. Nós estamos lá, estamos no iTunes, estamos num monte de lugar ali. E perca um pouquinho de tempo dando uma passeada pelo site, porque tem bastante coisa interessante lá. E é um projeto que a gente prevê aí que tem uma expansão legal aí a partir do ano que vem também. Aliás, obrigado a vocês pelo convite. Eu fico muito satisfeito de saber que eu estou encerrando uma série, né? Quem sabe agora você abre uma série com alguém mais gabaritado ainda, né? E faz a coisa acontecer. Eu gostei, achei legal ouvir os programas anteriores de vocês. É muito legal esse sisteminha que vocês têm do bate-papo e de conversar com as pessoas. E principalmente dar essa liberdade pra gente falar, né? Quer dizer, não tem ninguém aí me interrompeu pra fazer piada fora do contexto, pra encher o saco, pra fazer piada interna e nada disso. A gente conduz isso aqui como que é aquela história, cara. Eu vim aqui pra vocês tirarem de mim o máximo que eu puder dar. E vocês deixaram que isso aconteça. Então, só aí já é um ganho gigantesco, né? Obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece, foi uma grande honra pra gente. Essa série, Arquivo Confidencial, é justamente por isso, a gente gravar, trazer pro podcast da gente as pessoas que inspiram a gente. Muito bom, cara. Então eu fico muito lisonjeado aí de saber que eu posso inspirar vocês. Vamos, vida longa ao Telecast. Eu sonho sozinho, com meu coração pequenininho, minha compreensão também pequenininha, do conjunto das coisas todas. Eu, medo da morte e tudo mais, sonhando sozinho me pergunto se quando a gente canta alguém presta atenção na letra. Mas eu tento dormir, aí vem aquele monte de dúvidas que a gente tem quando trabalha como artista. Muito bem, é assim então ao som de Um Dia Útil com meu amigo Maurício Pereira, que este Café Brasil especial, o Café Brasil Telecast ou Telecast Café, vai saindo de mansinho. Com o curioso Lala Moreira na técnica, a sonolenta Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Se o cara não descansa, ele não canta direito e não leva sustância pro coração do cidadão comum. Estiveram conosco o ouvinte Lenin Marques Soares, o Thiago Miro, a Kel Bonassoli e o Jota. E na trilha, o Telecast. Um longo dia belo, um baita dia duro e lindo, eu ganho pra estar brilhante num dia útil. Este programa chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, um daqueles lugares raros onde a gente vai para divertir a mente, para ouvir sons, ver movimentos, apreciar a expressão artística do ser humano. www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site para ver a programação e dê a você um presente daqueles. Este é o Café Brasil, na versão Esta é Sua Vida. Agora a gente volta ao normal, né? www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase do padre e professor Mário Bonatti: a vida tem a cor que você pinta. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.